tenho que cantar para tentar me encontrar, olhar pra mim, tentar sorrir e tentar não me abalar. Mas mesmo se eu cantar um canto vazio, nada me poderá mudar. Só o louvor pode renovar. Cantar sem louvar, louvar. O canto é bonito, mas não vai salvar. O louvor que liberta, o louvor que transforma, e não somente o bonito cantar. Cantar sem louvar, louvar. O canto é bonito, mas não vai salvar. O louvor que liberta, o louvor que transforma, e não somente o bonito cantar. Sinto Deus agindo e operando nos corações. Muita unção, muita alegria há no perfeito.